passa chamando atenção. Eu não tô aí pra solidão, tô aqui na praça chamando atenção. Tu não sabia o que era amor, agora aprende a dar valor. Tu não sofre de ressaca, agora morre de amor. Um uísque no gelo, cerveja gelada, fumando na quilha, soltando fumaça. Chamei a mulherada pra festa do desapego, e olha a novidade que hoje eu tô soltando. Um uísque no gelo, cerveja gelada, fumando na quilha, soltando fumaça. Chamei a mulherada pra festa do desapego, e olha a novidade que hoje eu tô solteiro. Que hoje eu tô solteiro.